nada pra mim. Não posso ficar assim nessa solidão. Sem você na minha vida, eu sou metade. E quando penso em você, eu morro de saudade. Diga por que me deixou sozinho. Se a gente era tão feliz, por que me deixou? Você fugiu do meu olhar, mas no meu coração você ficou. Um grande amor não se acaba assim. Volta que eu tô te esperando, meu grande amor. Volta pra mim, não posso ficar assim nessa solidão. Sem você na minha vida, eu sou metade. E quando penso em você, eu morro de saudade. Diga por que me deixou sozinho. Se a gente era tão feliz, por que me deixou? Você fugiu do meu olhar, mas no meu coração você ficou. Um grande amor não se acaba assim. Volta que eu tô te esperando, meu grande amor. Diga por que me deixou sozinho. Se a gente era tão feliz, por que me deixou?